055, vamos fazer o seguinte, vamos manter ainda 1.000 pés, acredito que no máximo uns 2 minutos, e posteriormente eu vou lhe autorizar o senhor São Paulo 55. Não tem problema nenhum, não, só preciso definir uma situação com relação à aeronave da Azul que vai decolar. ONU 922 está agora a 1 a 7 milhas e meia para a Duna, está autorizada a aproximação ILS. Autorizado ILS 922. Localizador, Oceano 312. Oceano 312, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1-1-895. 2-4-5, muito obrigado, bom dia. Boa. Azul 42, 13, decolou 02, chame o controle, 1-208. É 08, boa. Bom dia, Azul 4213, passando 1.100 pés, dial, tá, corrigindo. Puka. Azul 4213, controle, contato, radar. Oceano 6312, continue em aproximação, reporte final de 5 milhas. Porta já está no externo, está 1-0. Ok, Oceano 6312, livre pouso 1-0, vento 1-30 graus, 0,6 dúzia de nós, check trem. Ok, vai. E para a torre, Oceano 6312. Feito abaixado, checado, volte marcha. Gente, Oceano 6312, livre pouso 1-0, vento 1-30 graus, 0,5 nós. Livre pouso, Oceano 6312. O India November Alpha chamou a torre. November Alpha, aguarde. Salvador, Oceano 6312. Ciência desse tráfego para nossa frente sem altimetria. O India November Alpha, stand by no transponder, por gentileza. November Alpha, stand by no transponder. Oceano 6312, se o senhor está recebendo à esquerda, provavelmente é um tráfego alinhado, ok, na 17. Gente, ele já desligou, muito obrigado. Obrigado, colega. 3179-1-0, está autorizado que estiver funcionamento, chame para o taxi. Alfa Tango Tango, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar, chame Liels 1201 no Alfa Tango Tango. Uno 922, passa a Duna, intercepta o localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame Uno 1895, Gol 922. 1895, muito obrigado, bom dia. Boa. Atente a possível 02 2 que pousa no zero, após ser livre da colagem no 7, vento no 20 graus, 07 nós. Torre Salvador, o gol 922, no localizador, pistão no zero. Gol no 922, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Dando pista livre, 922. Canal 6312, solo 05, direito no 219. Direito no 219, obrigado. Salvador, Xavier, 6312. 6312, prossegue táxi via Alfa, reportando 11 para Juliette. Via Alfa, reportando antes do no 922, livre pouso no zero, vento no 20 graus, 07 nós, cheque trem. Trem baixado e travado com pouso autorizado, 922. Índia November Alpha decolou ao 06, chame o controle 1208. Chame o controle Índia November Alpha 1208. Papa Romeu, Índia November Alpha, este é o controle Salvador, cordial. Prossiga visual, chame no travesso, fora da barra. Mantendo condições visuais ao meu pé, reportará o travesso, fora da barra, Índia November Alpha. Azul 4213, chame Recife, frequência 12545. 3304, desça sem restrições até a altitude de 2.000. Confirmo, 3304. Desça para 2.000. Autorizado, desça até 2.304. Positivo. TAM 3663, toda vez que fazer a Lagoinha, desça para 3.000. Confirme para 3663, 5.000 a tradução. Desça para 5.000. Agora puxa o beco seu mesmo. Aguardo. Para o táxi, o 3179, temos 223 a bordo, alternando galinhão com 4 horas e 5 de autonomia. 3179. 3179 está autorizado o táxi via pátio 1, táxi Indian, com espera da 10, chame torre 18395, pois o geotímetro no 0 no 6. Afirmativo autorizado via Pátio Fuso, Índia, foto do ponto de esquerda 10, torre 2895, tem um ótimo dia, do Capitão de Montanara. Paulo, gol 922, visão na disputa. Gol 922, está autorizado o táxi via Alfa, reportando sua Juliette. Alto, reportará antes da Juliette, 932. Dona 6312, fique atento, o Airbus da Tanta Oceana pode estar autorizado a ingressar na Juliette para a posição 10. Ok, após voltar, então está autorizado o ingresso para o gate 10, Dona 6312. TAM 3304 está autorizado, aproximação ILS. 304 autorizado, ILS X-Ray. TAM 3663, 29 milhas ao norte, desça sem restrições até 2000. Sem restrições para 2000, TAM 3663, obrigado. O 922, antes da Juliette. Gente, o 922, prossegue o táxi via Juliette para a posição 06. Juliette 06, 922. O azul 4039 está autorizado para tiver funcionamento, segundo o próximo táxi. Gente, autorizado para o funcionamento, o azul 4039. Antigo 1605, ajuste agora 1096 e desça para 8000. Bom dia, tá? 3179, ponte 0190, pronto. TAM 3179, a linha e decola 10, vento 120 graus, 0612 de nós. Gol 1605, desça para 5000. 5000, pai. 1016, 1605. Controle de Salvador, TAM 3732. Bom dia, informação 21. TAM 3732, é o controle Salvador. Você está passando agora 184. Foi direto duna na descida para 4000, ajustado 1096 para o ILS, está 3732. Maravilha, direto duna, está 3732, é, tchau, 4000. Estabilizado no localizador, 3302. Já ponto esperando no zero, chama a torre 118, versão 95, ajuste no 096. Poderia apenas confirmar 136 a bordo? Gente, 126 a bordo. Ajuste 1016. Grata, bom voo, azul 4039, ponto espera, chamar a torre 118, versão 95. 95, chama aí. 700 na Dael. 3179, controle, contato lá. 3179. Web 5826, desça para 5000, ajuste no 096, voa no Mari para a chegada Mari, está passando 200 agora. 5000, ajuste no Mari, vai ser 5826. Então, 3663, está autorizado a aproximação ali. 3663, sente. Já 3179, pode voar. Dael, Leda? Pode. Leda? Livre. Boa no Leda, 3179. Índia November Alpha, foi realmente um prazer. O senhor acaba de passar a lateral do farol da barra, a frequência está livre, estamos de braços abertos, aguardando o seu retorno. Câmbio. 0 graus, 0,7 nós, cheque trem. Autorizado pouso, passando stand, trem baixado, travata 3304, 5 milhas. O 1605 está agora 30 milhas ao norte, passando 1.0500. Desça, sem restrições, até 2.000. Câmbio. Restrições a 2.000 pés, 1.605. Positivo 5826, mas eu preciso de uma velocidade de 250 mais. Vamos iniciar a redução? Prossiga. Azul 4039, agilize as manobras após o tráfego na curta, a linha mantém. Após o tráfego na curta, azul 4039. dia, Zan 3663, próximo a Simbra, baixou e travou. Bom dia, Zan 3663, continue a aproximação, guarde pista livre. 3663. Zan 3304, solo 20, direito 1219. Direita 219, 3304 até Zan. Azul 4039, vento no 10 grau, 079, livre decolagem no 0. Livre decolagem, Azul 4039. Está autorizado Alfa Juliette para a posição 04 do Pati 1. Alfa Juliette para 04, 3663, baixou e travou? Positivo, baixou e travou. 3663, o vento no 10 graus, 07 nós, ajuste no 0, 16, tem livre pouso, pistão no 0. Livre pouso no 10, tá 3663. O 1605, está autorizado a aproximação e ali. Aqui. Pode ser autorizado direto em direita, pirou na terra, pode estar estabilizado no meio da. Controle instalador, bom dia, Azul 4039, passa mil pés. Azul 4039, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato, radar. Sente, 4039. Zan 3179, chame Recife, 125. Eu sou 125. Zan 3179, chame Recife, 125. Recife, 125, Zan 3179, obrigado, bom dia. Boa. Web 5826, desça para 4000, reduza para 2109. Descendo 4000, reduzindo 210, vai ser aqui, 5826. 24, direito no 2109. 1219, obrigado. Alô, tá 3663, levou na sua escuta, bom dia. Zan 3663, autorizado táxi via Alfa Juliette para a posição 08 do Pati 1. Via Alfa Juliette 08 Pati 1, tá? 3663. Para 2000. 2000 peça, 3732. Web 5826, número 3 para pouso, está seguindo a aeronave da TAM à frente, afastado 9 milhas, desça para 2 mil pés. Gente, como número 3, deve ser 2 mil, até 5 milhas. 1605, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, grato, 1605. Solo, 93, 75, local. Prossiga para o solo. Prossiga para o solo. Está 3732, iniciando a redução no momento. Ciente. Pois. A 1000 para 2000 pés, a 13 milhas e meia para a duna, está autorizado em ILS. Livre o ILS do FDT, 5826. Este é o controle Salvador, meu cordial, desça para 8000, ajustado 1096 na chegada ponta. Livre. Alô, Salvador, muito bom dia, Chanel 6312. Siga 6312. Prevista para Recife, é a Nica? Recife, será Puca, Transição Aracaju. Pucaru, obrigado. Tran 3732, está passando duna no curso do localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 11895. Tran 3732. Em alguns instantes, senhor, 1895? Positivo. Ok, muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. Boa. Oi, Salvador, Tran 3732, bom dia. Tran 3732, bom dia. Continue a aproximação número 2 para pouso. Reporte baixar travado. Ciente, em alguns instantes. Ok. Azul 4039, chame Recife 1251. 251, 4049, bom dia. Boa. São externo, embaixo da vaca, 3732. Tem, são 3732, vento para cheque 110 graus, 07 nós, aguarde pista livre. Certo. Crystal Brasília, Flight Level 320, Runway 10, left turn after departure, Boba departure, Nita transition, and then Puido via upper risk 10 after Puido. And then conform flight per route. Approach control frequency 120, decimal 8 under squawk, 5033. To 5, read you back, correct, to report C, ready to push you back, start up. Report, 3732, livre.